Sierra Bravo Alfa, prossiga. Siga, Sierra Bravo Alfa. Orienta as aeronaves que decolarem de Salvador ou da área terminal de Salvador, que apresentem o plano de voo junto à sala de tráfego de Salvador ou de qualquer outra sala de tráfego de qualquer outro aeroporto, inclusive por telefone, fax, né, e para agilizar o processo do seu plano de voo e também não ficar obstruindo a fonia e causando maiores transtornos, ok? Então, sugiro que da próxima vez o senhor apresente o plano na sala de tráfego de Salvador, ou pessoalmente, ou via telefone ou fax, ok? Para ajudar o sistema. Ajuda aí. Bravo Alfa, poderia confirmar a posição em relação ao VR de Salvador? Departure American 980 out of 4040 for flight level 330. Acala 980, radio contact on departure. Climb and maintain flight level 330. Puka depart. On the Puka departure and climb in the 330, American 980. Puxa Bravo, Alfa 01142. 01142, 38 vidas agora fora de Salvador. Tá cruzando 2600 na radial 090. Gente, submeteu 095, condições visuais, o Serra Bravo Alfa. Para 095, na frente total. O Gol 922 pode chamar a torre para pouso? Torre 118-6. 18-6. Serra Vita 366, Gol 905. Gol 905, completo o final do procedimento terminado. Vai ficar agora a meia dúzia de milhas, chame torre 1-1-8 decimal meia dúzia. 18-6, 1-6-0-5. O 3859-050-040. Completa via chegada bons para 2000 pés, tá 3859. Via bons 2000 pés, 3859. Final do GNSS 10, bom dia. 1005, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando ele boa, do Gol 9605. Chega. Alfa Serra autorizado, acionamento, vai sair corredor visual axé, tá pronto pra copiar? Autorizado Brasília, nível 065, 065 tá correto disponível, Brasília, decola 17, curva direita, sai corredor axé, controle 198, torre 186, transponde 5572. No pátio do Garaé, chame a torre para táxi, 18-6. Bravo 9, autorizado, sinal do procedimento LS X-Ray sem glide. Informe estabilizado. Ok, LS X-Ray sem glide, reporte estabilizado, 3859. Direito, 922, boa. XO, are you passing now? Flight level 140, contact Chief Center 126.85, alternate to 125.45. Okay, 2685 and alternate, say again the alternate. 125.45. 2545, American 980, okay. Paulo Salvador, aqui é o Varg Vitor Bravo Uniforme. Vitor Bravo Uniforme, prossiga. Muito bom dia, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio de número 1, posição. Uniforme, qual é a posição do pátio 1? Gate de número 1, senhor. Ok, está autorizado iniciar o pushback, o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reportado o ingresso no pátio principal. X859, localizador com campo à vista. Sempre completo o nosso procedimento. Chame 2 na frequência 1-18-6. 1-18-6, bom dia, 3859. No salão de 23, direito 29. 29, 605. 922, fica atento, traço da companhia que liberou a pista agora. Vai seguir o mesmo, ok? Chegou no 922. Solo, gol no 605, bom dia. 605, Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia 3, no 605. Solo, senador, portão 2733. 2733, prossiga. Já Bravo Alfa, poderia confirmar o estimado de pouso? Tudo bem, estacionamento. 733, ciente, aguarda coordenação Copa Recife 090. 2733 vai acionar por conta disso, não vai realizar cheque de motor. 2733, solo ciente. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3859, Simbra, embaixo travado. 3859, pista livre, cabeceira deslocada 90 metros, 050 com 5 nós. Está autorizado o pouso. Deslocada 90 metros, livre o pouso a 10, TAM 3859. Tire o acionamento e táxi, chame para ingresso e decolagem. Acionado, tá, chame ingresso. 1014, ajuste. Romeo Eco Patialho, prossiga. Estação de 4 transpondo 0135, posição normal, e nós vamos checar a autorização junto com a defesa aérea. O senhor tá, já está no setor norte da ilha de Itaparica? Sim, nível 090, pela Golf 677. Decolagem no zero, curva esquerda, saída Conde. Controle em 119, decimal 8, torre em 118, decimal 612, transponder 0271. Aqui é autorizado o Recife 090 pela Golf 677, decolada 10, curva esquerda, saída Conde, controle 198, torre 186, transponder 0271. 2733, cotejamento correto, vai decolar a partir do hotel da cabeceira 10. Da cabeceira também. Partir do hotel? Afirmativo. Cliente, táxi autorizado, ajuste no 014, no hotel chame a torre 1862, para ingresso, decolagem. No hotel chame a torre 1862. Paulo, bom dia, tá 3859 na Alfa. 1859, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, para o portão 8 da 3859. Próximo a Juliette. 922, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 922. Vai me informar quantos metros da pista está interditada? Quantos? Só 90. Ok, obrigado. Firmar o portão por 922, é o 4? Firmo, 04. Graças. Só chuva, mantém 095, condições visuais, está presente, chame controle Aracaju, na frequência 120, decimal 3. Aracaju, agora 1203, nossa, obrigado. Todo transtorno, obrigado pela colaboração. Charlie, controle. Oxil transponde, acione 5567. Por gentileza, confirme a quantas milhas do VR de Salvador se encontra. Gente, mantenha 510. Irá subir até quanto? Poderia confirmar? O COPM solicitou que, ao senhor pousar, o senhor informe a sala de tráfego, por gentileza. Ou via fonia para o controle Salvador. Se o senhor não consiga contato com a gente através da frequência, o senhor irá estar baixo, 500 pés, o senhor informa a sala de tráfego ou liga para o controle de Salvador, por gentileza. Autorizado alinhar e decolar 17, 040 graus, 049. Informe iniciando o resgate. Vitor Bravo, de forma. Informe autorizado, prosseguir até o portão 1. Ok, Paulo, houve uma mudança do nosso pessoal de terra, solicitaram encostar no gate número 9. Autorizado, prosseguir até o 09. Obrigado. Força aérea 2733, está no posto de espera do hotel, pronto. Gate 2733, está autorizado alinhar e manter, informe pronto para decolagem. 2733, ali mantém. Papai, o meu papai, com o Charlie da presente frequência livre para a coordenação dos tráficos locais. Controle Salvador, resgate 07. Chama o controle 198, tem um bom voo, resgate. Prato. Bom, Cotera 2733, canelo pronto. Torre Salvador, resgate 07. Chamando a torre, prossigo, resgate. Resgate 07 decolado, já com curva à direita. Afirmativo, pode chamar o controle 198, tem um bom voo. Ciente. Cotera 2733, está alinhado e pronto. Autorizado a decolagem, pistolo 0, 050 graus, 049, 2733. 2733, livre decolagem. afirmativo. Papai Cuxara, frequência livre. 1, 2, 3, 4, 5. Resgate 07, controle. Prossiga na escuta, senhor. Mantenha meu pé de corredor axé, guardando autorização para o 065. Mantendo meu pé do corredor axé, guardando resgate 07. Chame controle 198, tem um voo, decolou os 37. Controle Salvador, Sestora 2733. Sestora 2733, contato radar decolar, suba para nível 090, saída Conde. 090, saída Conde. Gat 07 autorizado, ascensão nível 065, condições de visagem. 065, visual, resgate 07, mantendo o corredor axé, confirme. Voa direto. Confirme a mensagem. Autorizado, voa direto. Ciente, direto, resgate 07. Salvador, bom dia, tá 3663. Prossiga. É ciente do horário, só para informação, a gente leva a aerovia possível para a gente na nossa navegação, para Guarulhos. Dependendo do plano que o senhor apresentou. Hoje o senhor pode ir pela 58 ou pela 50. Ah, então tá. A gente apresentou 58 aqui pelo que tá aqui com a gente. Obrigado. Nada. Salvador, Guarulhos 923, nível 380 para Guarulhos. 38 Guarulhos, novembro em curso, aguarde cópia 923. Aguarde. Gente, e quando possível, está autorizado, quando possível informe o seu estimado de pouso. Estimativo, estimado de pouso no 500, resgate 07. O senhor livrou a CTR de Salvador, não tem o tráfego sem o setor lhe reportar. E quando o senhor livrar lá em Morro de São Paulo, para o 065, para formação de voo elétrico no setor, Centro Recife opera em 128.8, alternativa no 33.25. A primária, 128.8, alternativa 133.25. Informe ciente, frequência livre. Bom dia.